De amor falso eu quero distância. Tá gostoso. Abraço meu manada e playboy. Papazone ao vivo no baile fenomenal, papá. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas quando eu pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Tô fora, meu papá. Ai, pai, para. Isso é papazone, papá. Vem. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas quando pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você. Obrigado. Bota baixinho que a galera vai soltar voz comigo. Quero ouvir, vai. E parabéns pra você que a minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você. Pra você. Obrigado por demonstrar. E parabéns pra você. Parabéns pra você, extraordinária. Tô fora de amor falso.